Hoje, dia 10 de agosto de 2014, Dia dos Pais, vamos começar a nossa escola bíblica. E só uma satisfação aos irmãos, nós que estávamos estudando o livro Casos que Transformam o Mundo, nós, dada a similaridade com o Caleb, que é a capacitação avançada dos líderes, nós anexamos o livro ao Caleb, não é? O caso transforma o mundo. E nós vamos, dado até o número de irmãos novos na igreja, nós vamos começar de novo o módulo de filosofia ministerial, que é o módulo 1, 2 e 3. Hoje nós vamos fazer. Oh, glória! Vou dar até um pause aqui para ver vocês. Então, nós vamos começar com o módulo 1 de filosofia ministerial, que com certeza vai lhe elucidar muitas questões sobre igreja e sobre a nossa comunidade em si. Amém? Então, na prática, vamos lá receber o seu módulo, ok? Introdução, integração, comunidade, vida nova, igreja de discípulos. Você tem uma mensagenzinha bem carinhosa para você. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que recebemos você na nossa comunidade. Ter em nosso meio significa muito para nós. E principalmente para Deus, que te ama e quer te ver crescendo e dando frutos para o seu reino. Você vai ver, você que já está caminhando o tempo conosco, que todo o nosso objetivo é que você seja amado, seja amada e receba instrução bíblica para que você possa crescer. Né? Crescer como pessoa, crescer como esposa, como marido, como filho, como servo de Deus. Então, o nosso interesse é o seu crescimento e dar a glória de Deus acima de tudo. Amém, queridos? Dessa forma, queremos que conheça mais sobre a nossa filosofia ministerial, bem como aquilo que queremos e buscamos viver. Portanto, sinta-se à vontade entre nós. Este breve curso terá por finalidade integrá-la melhor à comunidade evangélica Vida Nova. Aproveite tudo ao máximo. Pergunte o quanto quiser. Se relacione e cresça junto conosco. Esse é o sincero desejo do nosso coração. Amém? Aí tem um glossário aí, tem um sumário. Tem vários nomes isso, né? É um índice. É o melhor nome esse, inclusive. Vamos começar aí na página 4. Eu quero aconselhar você que guarde com muito carinho essa pochila. Eu ia fazer para você um caderninho já com 3 módulos, mas não consegui ontem, a gráfica sempre faz o serviço, cheguei lá e fechou. Então eu tive que me virar para poder providenciar para vocês. Tá? Mas graças a Deus, o que importa é que você está com o primeiro módulo aí na mão, tá bom? Nossa visão. Por favor, qualquer momento você intercede, pergunta, diz não entendi, ou então está muito rápido. Nossa visão. Ser uma comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento, direção e treinamento para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Então, assim, começando. A gente não quer ser só uma igreja que é porque a gente tem que estar em algum lugar porque converteu. A gente quer muito mais do que isso. Então, a gente quer que... E você vai ver, ultimamente os ministérios, alguns não temos aqui ainda organizados, embora já funcionem. E você vai ver que... você diz, pastor, que legal isso aqui, hein? Será que a gente consegue um dia? O nosso interesse é esse. Né, que a gente possa, ministerialmente inclusive, por exemplo, às vezes a pessoa tem um dom, tem um talento, mas a igreja local ainda não tem aquele ministério. Então a igreja vai ter todo o apoio para que aquele ministério seja criado. Ultimamente tem orado pelo ministério de adolescentes. A gente tem poucos, mas eu já tenho orado por isso. Né, já tenho orado, tenho orado. E estou com umas ideias aí para a gente poder botar em prática. A gente não vai esperar ter uma demanda. A gente pode buscar isso. Tem muita cheia de adolescente aqui Santo Jesus. Né? Então, ser a comunidade local relevante no nosso contexto, inclusive socialmente, né? Não só cuidando dos crentes, mas também dos descrentes, onde as pessoas possam encontrar acolhimento. Isso é muito importante, muito importante. Não, eu na prática, inclusive, às vezes a gente acaba a reunião, né? Aí a gente corre para quem a gente já conhece, né? Aí fica ali juntinho, é bom, mas um dia você foi acolhido também. A gente nunca pode esquecer do nosso primeiro dia, né? Olha, eu lembro até hoje como eu fui acolhido lá na Igreja Presbiteriana de Brotas, quando eu conheci o pastor Renato, que depois veio a ser meu pai na fé, de coração. Eu lembro de um sujeito chamado Luciano Mota, Ele é um grande amigo meu até hoje. Hoje ele mora em Garanhuns, é empresário lá e tudo. Mas eu lembro como ele me acolheu. Como aquilo foi muito marcante, muito importante para mim, tanto na igreja quanto no evangelho. Então a gente tem que ter esse cuidado em nome de Jesus. Amém? Direção. Às vezes as pessoas chegam sem saber direito o que querem e para onde vão. Steve Jobs, ele diz que as pessoas... Ouça essa, viu, André? Steve Jobs, ele diz assim, nem sempre as pessoas só sabem o que elas precisam. Às vezes elas precisam ouvir. Ele deu muito certo o que ele falou. Né? Embora ele criasse alguns... Ele falou isso mais para vender os produtos dele, mas no reino de Deus não é muito diferente. Às vezes as pessoas não sabem direito o que Deus tem para a vida dela. Então a igreja dá a direção. E treinamento também, porque não adianta a gente falar, seja um discipulador, tenha um grupo na sua casa, lidere um ministério, ou cuide de um ministério, ou seja uma boa esposa, ou seja um bom marido, se a igreja não ensina isso biblicamente. Então, a ideia aqui é ensinar mais do que cobra que seja. Porque naturalmente a pessoa ensinada e amada e acolhida, ela vai acabar melhorando, ok? Quer se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Então essa é a nossa visão. Nossa missão, integrar, você vai ver que essas palavras em itálico aí e em letras maiúsculas, elas sintetizam 5 propósitos da igreja que a gente vai estudar no futuro aí. Integrar pessoas da família de Deus, conduzindo cada uma... A gente deu um... Foi mais. Desculpa. Integrar pessoas da família de Deus, conduzindo cada uma a crescer. Então, através dessa integração da pessoa à igreja, ela naturalmente vai crescer em sua caminhada cristã para só ela crescer e ficar bem grandinha, assim, sem fazer nada. Não. Para servir no reino e proclamar sua fé ao mundo, dedicando sua vida a adorar a Deus. Então, isso aí demorou, né? Para a gente terminar essa frase aí, foram talvez meses, para poder a gente sintetizar um pouco do que é a missão da vida nova. Então, você vai ver nessas letras maiúsculas, integrar, crescer, servir, proclamar e adorar. Nossos princípios, diga. De que forma nós seremos conduzidos a crescer na caminhada cristã? Quais são as ferramentas? Pronto. Aqui você vai ver, dentro da própria apostila, você vai passar aí. A irmã perguntou sobre esse crescimento. Então a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem aqui, tá vendo? Nossos propósitos. Nós temos os pictogramas na página 9, tá vendo? Você tá vendo que tem uma aí que é crescer? É aquele quadrinho que tem lá na porta da igreja, tá vendo? Ele não está muito bem impresso aí, mas no site também a gente tem esse material todo. Tá? Já recomendei para a Patrick, se você quiser olhar no site também, ler eletronicamente, né? No tablet e tudo. Então olha aí. O crescer, a gente vai ver ele na página 11, tá vendo? 5.3. que é o ensino e discipulado. Não sei se a gente vai dar tempo de chegar aí hoje. Está vendo a página 5.3? Então, o crescer, que está anunciado a missão, ele está bem destrinchado aí. Se a gente não chegar a tempo, você vai dar uma lida em casa. Eu já contribui para a próxima aula. Então, atividade. Campanhas de... Perdão, aqui está a ação social, visão, página 2. Nossos princípios. Inclusive, eu estamos dinâmico, então, esse material aqui, a gente elaborou em Salvador ainda, mas esses princípios, eles já ganharam uma configuração mais madura ainda. E eu vou, na semana que vem, já trazer eles atualizados. Mesmo assim, esses aqui continuam sendo os nossos. Talvez a gente tenha listado de forma mais excelente atualmente. Mas nada diferente do que está aqui. É só ampliado, né? Primeiro, evangelização e discipulado. Poxa, assim, logo de cara? Porque a gente entende o seguinte, que a pessoa, quando a gente ganha alguém para Jesus, ou alguém que estava no mundo, ou alguém que já era convertido, mas estava flutuando sem igreja, é um fenômeno. Linda. Então, assim, ó, a gente entendeu o seguinte, irmãos, tem um dado da CEPAL, que é um órgão muito sério aqui no Brasil, sobre auxílio e serviço no crescimento das igrejas, Você pode olhar, tem um site, CEPAL. É uma instituição muito séria e dá auxílio a muitas milhares de igrejas no Brasil. E tem um dado da CEPAL que diz que no Brasil, o maior número de cristãos no Brasil evangélicos é desviado. Hoje você tem mais evangélicos desviados do que congregando no Brasil. Por que isso? Talvez porque a igreja local não conseguiu discipular essas pessoas. Não conseguiu dar a elas o senso de importância que elas têm. Então, se ela é só mais uma que entra e senta na cadeira e tem anos de burocracia até ela ser útil a alguma coisa, ou então ela mal sentou, já recebe uma função que também não é adequada, antes de ser trabalhada, amada, discipulada, então essa pessoa, inevitavelmente, ela pode acabar flutuando por aí. Então, tanta pessoa que ganha para Jesus na conversão, quanto a pessoa que é da natureza humana, gente, é da natureza humana. Então, aqui, ó, tanta pessoa que é convertida através da evangelização, quanto a pessoa que está flutuando, ou está desviada, ou até uma pessoa que migra de outra comunidade, ela precisa ser discipulada, ser cuidada pessoalmente. Então, não é só ganhar, é ganhar e cuidar bem, é ganhar e consolidar, é ganhar e zelar daquela alma. Cada alma, cada pessoa, entendeu? Então, assim, quando eu estou orando por vocês, cada nome que eu chego, eu já fico assim, quem pode falar essa pessoa? Para que núcleo ela vai? Porque não dá para presumir que a pessoa vai crescer sozinha, gente. É que nem filho, criança, a gente tem uma criança, o ser humano é o bebê mais dependente da natureza, você sabia disso? De todos. Então, não dá para a gente ignorar isso também na caminhada cristã. Então, a pessoa precisa ser cuidada. E quanto mais específico e especializado, identificado for ser cuidado, mais rápido a pessoa vai crescer mais saudável. Amém ou não, irmãos? Então, evangelização e discipulado. Essas coisas não podem andar distintamente. Contemporaneidade dos dons do Espírito. Nós cremos, nossa liturgia, ela não é uma liturgia renovada, usando a linguagem evangelical, né? Ela não é uma liturgia pentecostal, na maioria das vezes, mas nós somos pentecostais. Nós cremos na contemporaneidade dos dons, todos eles. Nós cremos que existem pessoas que têm, inclusive, dons específicos, como a Bíblia diz, cremos ainda assim. A única coisa que nós acreditamos que é diferente do Novo Testamento para hoje é a criação de novas doutrinas. Novas doutrinas são as doutrinas apostólicas. Como Paulo falou, a tradição dos apóstolos. A gente só não. A única coisa do Novo Testamento que a gente acredita que não tem mais hoje é escrever Bíblia. Amém, irmãos? O resto nós temos todo a contemporaneidade, que os dons são para hoje. Cremos que os dons são para hoje. Então, isso é uma marca da nossa igreja da Vida Nova, ok? Por exemplo, tem um cara, por exemplo, aí, que era até da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito séria. O nome dele era. Esqueci, é pastor brasileiro nos Estados Unidos, Miguel, alguma coisa. E ele disse, olha, Deus me deu uma direção que a Bíblia precisa de mais um livro. E aí ele escreveu e o povo da igreja dele segue. Não. Hã? Os mormons. Testemunho de Jeová que reeditaram a Bíblia, tirando todos os textos que Jesus é tido por Deus, Espírito Santo. Sempre eles têm que reeditar a Bíblia, né? Porque de tempo em tempo eles descobrem mais um texto que diz que Jesus e que o Espírito Santo são Deus também. E aí eles vão lá e corrigem aspas, né, o texto, porque eles acham que Deus único só pode ser uma pessoa. Não entenderam. Que Deus, inclusive no módulo, a gente vai ver, não nesse módulo ainda, deixa eu ver se já não é esse, não, mas no próximo módulo, nós vamos ver sobre teologia, a gente tem um módulo, um dia a gente vai falar só sobre Trindade. Você está bem explicadinho, mas eu poderia ter isso em casa. Tá? Então, nós cremos que tudo que aconteceu em Atos pode acontecer hoje. Menos a confecção das Sagradas Escrituras, porque elas já foram confeccionadas, são esses livros que nós temos aí. Não, também não. Então, vida de oração, devoção e santificação. Sempre você vai ver no nosso discurso, na pregação. Você vê meu pai pregando lá, você vê eu pregando aqui, você vê Paulo pregando, você vê os líderes de grupo pregando. Sempre você vai ver a ênfase numa vida de santificação que não é por uso de costumes. Às vezes eu tenho que dizer, né? Irmão, tem cuidado com sua roupa. Irmão, tem cuidado com sua roupa. Mas a ênfase não é essa. A ênfase é no relacionamento dela com Deus. Através da busca pessoal, através do auxílio de um discipulado, através da frequência nos grupos caseiros, que a gente tem um relacionamento mais íntimo, através do desenvolvimento dos dons que Deus deu à pessoa. Então, essa santificação, delete aquele padrão de santificação, que é só comportamentos, né, estereotipados. E às vezes o morno da Testemunha de Jeová é até mais composto do que a gente, né? Então não é isso. Santificação como uma prioridade da sua vida com Deus. E isso, evidentemente, vai transformar alguns hábitos seus. Amém? Então, quando a gente diz vida de oração, devoção e santificação, é uma ênfase na espiritualidade verdadeira, genuína, pessoal de cada crente. Então a ideia é promover que cada um se aprofunde na experiência dele com Deus. Amém, amados? Então, a vida de oração, devoção e santificação. Veja os homens. Como eu trabalho com os homens aqui na reunião que a gente faz sobre a importância da busca pessoal. Não é, Jair? A gente sempre trabalha, busca Deus, seja uma referência na sua casa. Sua mulher tem que lhe encontrar lendo a Bíblia, orando, ajoelhada, buscando a Deus. Cuidado com o que você fala. Você é cabeça na sua casa, então sirva a sua esposa. Não é sempre que a gente trabalha aqui os homens? Então, é devoção, santificação e oração. Despertamento de vocação e ministérios. Olha, eu estava orando pela igreja nesses dias e estava vendo assim uma gama de ministérios que já precisamos organizar. Mas a minha alegria é porque a gente trabalhou, a gente chegou numa areia e aí a gente foi cavar, construir a sapata, construir os alicerces. Então, em cima da rocha, claro, né? E hoje, depois desses anos, a gente já pode separar alguns irmãos, a gente percebe que tem aptidão para o ministério, treiná-los e entregar o ministério para eles. O que a gente explica? Ela joga de novo, vamos botar uma cordinha. Então, é o seguinte, a ideia é que sim, tenhamos ministérios, as pessoas sejam treinadas por esses ministérios, através da inspiração. Por exemplo, cremos que na igreja local existem todos os 5 ministérios. Evangelista, pastor, mestre, doutor e apóstolo. Cremos que o ministério quinto, por ler, é para hoje, ele acontece hoje. Agora, a igreja, para que essas vocações despertem, ela precisa ser estimulada e precisa aprender sobre isso. Então, quando eu digo, por exemplo, que a principal função do pastor não é pastorear, mas é, enfim, ele tem que ser especialista nisso, tem que ter o dom. Mas a 17:6, a função específica dele é ensinar sobre o pastoreio. Sempre a edificação dos santos. O apóstolo, ele ensina sobre, não, se Deus chamar você para abrir mão e estar na sua cidade, para outra cidade, para o evangelho, vá, olha o que eu fiz. Então você ensina sobre o ministério e as vocações despertam, porque as pessoas se identificam e aprendem sobre aquela vocação. Imagine, por exemplo, a igreja. O pastor, ele não tem visão nenhuma de reino. Ele está ali porque ele não deu certo para ser bancário, não deu certo para ser tal coisa, não deu certo para ser tal coisa, vai lá ser pastor. Aí, bom dia, irmãos, glória a Deus, estamos aqui, né? É isso mesmo, a gente tem que fazer com que sobra, né? Porque, assim, poucos são chamados mesmo, irmão, assim, é poucos são do céu, a gente tem que fazer com que tem, né? Fazer o quê? Então, abre a Bíblia aí, né? Já vem preparando aí de manhã, um texto para a gente aí. Isso é só brincadeira. Às vezes o cara não tem nenhuma inspiração ministerial. Aí o cara que já tem a vocação pastoral, ou a mulher que já tem a vocação pastoral, ela fica sem se inspirar naquilo. Então, o despertamento de vocação e ministérios, ele acontece através de uma liberdade, de um exemplo que a igreja dá para que isso aconteça. Ok? Então, se a igreja, ela promove, faz, irmão. Se a igreja promove, e se a igreja dá suporte, se a igreja acompanha, então aquele ministério ele vai aparecer, ele vai florescer e a igreja vai conseguir cuidar ela mesma de si mesma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, certamente de vocação e ministérios. A gente vai ver uma lista de ministérios que a gente já tem em Salvador, por exemplo, e que a gente está trabalhando para se desenvolver aqui também. O ministério que você quer, que você busca, que Deus lhe deu, que a gente não tem ainda, a gente inventa, não tem problema. Desde que seja um ministério que não siga a palavra de Deus e que promova o crescimento dos santos e a conquista de novas almas, a gente está colado. Famílias saudáveis e relacionamentos sarados. Olha, para mim importa muito como um casal está. Você não é assim, fico com você, você tem dia, menina. Olha, nós nos importamos muito como andam os casais. A gente se importa. A gente já está em tempo, inclusive, de fazer mais uma reunião de casais, que a gente estava fazendo uma vez por mês. Aí teve a mudança e tudo, isso já está ardendo no meu coração. Vamos organizar para fazer logo. Por quê? Porque a gente quer saber como é que está a família. Não quero ficar que sente o casalzinho ali, bonitinho. Não! Porque assim, irmãos, olha, não se engane. Muitas pessoas desviam, esfriam, adulteram. Por quê? Porque elas não tiveram um acompanhamento com o casal. Mas eu disse, não, é crente, tem que agir como crente, já não sabe como é que tem que fazer. Tá que não, você tem que ser como tem que ser. A Bíblia está aí, para preto no branco, só é lei fazer. Não é assim. Se fosse assim, não sabe de igreja, sabe de editora. Entregava a Bíblia, manda o cara, dizia, vai, compra. Não é assim. A gente tem que aplicar, tem que dar exemplo, tem que cuidar, tem que amar, tem que orar. Não, pare. Parei, às vezes me liga e fala, pastor, tem um problema aqui, pastor. Eu falo, minha irmã, variente. Aí disse, mas pastor, eu posso ir com isso? Ele tem um casal assim. Porque como ela ainda não é casada, mas já foi casada e é uma mulher madura, ela pode orientar a uma mulher casada. Já não é conveniente que seja assim uma solteira. Uma mulher solteira, se a mulher casada traz demandas, por exemplo, se a mulher casada traz demandas para você, você ouve, acolhe, mas diz, minha irmã, é melhor que você encaminhe isso para uma mulher casada. Porque a Bíblia diz que a mulher mais madura, ela ensina, claro, casada ou viúva, ela ensina mais nova como ser temente a Deus e a nosso marido. Então, aí você já encaminha o que a Bíblia ensina, não é isso? Então, ela vai lá, né, descascar os pepinos dela, orar, jejuar, para poder orientar. Então, a gente, é isso aqui é a alma da igreja, irmãos. É o cuidado com cada um. Amém, não? Famílias saudáveis e relacionamentos sarados. Por que relacionamentos sarados? Porque a gente traz enfermidade na nossa vida, gente. É que nem a irmã Luzinha falou outro dia, falando dos casais já há uns 2 anos, num acampamento nosso. A gente chega, traz as malas de todo o seu padrão de família, você traz as malas de todo o seu padrão de família, aí ela falou assim, calma, não abre. O que os casais fazem às vezes? Deixa eu dizer assim, vocês não fazer isso, vocês casaram. Aí chega na hora da casa, aí às vezes as núpcias, abre a mala e joga tudo em cima da cama. Não dá certo, vai com calma, abre primeiro o necessaire, aí vai se apresentando, porque somos diferentes. Começa que é homem e mulher, já é, graças a Deus, né? A palavra para homem e mulher no início da Bíblia é côncavo e convexo, em hebraico. Por quê? É contrário, mas encaixa, amém, irmão? Então, Deus fez assim de propósito, a gente tem que saber que é diferente. Quantas vezes eu disse para algumas irmãs assim, aí ela fala, ah, meu irmão, meu marido não é sensível, meu marido não é carinhoso, meu marido não é romântico, aí eu falo, é porque seu marido é homem. Você não casou com a mulher. Então, não vai dar para ele ser tão sensível, carinhoso e romântico como você é, ok? Amém? Aí a mulher fala, nunca tinha pensado nisso. Aí o homem fala, ela não é dinâmica, ela não trabalha, ela não coisa. Calma, você não casou com um homem, glória a Deus, hein? Já pensou também ser um barbado do lado? Então, esse tipo de orientação a gente tem que ir dando. É claro que um aprende com o outro, amém, irmãos? Um vai aprendendo com o outro. Nessa orientação a gente tem que estar dando para poder o casal ir crescendo e sendo curado. Amém, não, amados? Ambiente de aceitação e acolhimento. Isso é importantíssimo. Olha aqui. Não dá... por exemplo, aí vai e chamo lá uma paciente para ela ir para o grupo, para ela ir para a igreja com todos os irmãos. Aí vai que ela chega com, sei lá, uma roupa muito expor no corpo, né? Ou então ela vem e traz o terço. O terço é uma cordinha que o católico usa para orar. Aí vai fazer o quê? Bum, juntar um monte de texto. Sai da peça! Não adianta, gente. Tem que ter paciência. Amém, irmão? Tem que ter graça. Tem que acolher. Aí você diz, mas pastor, a gente vai acolher o pecado? Não, a gente acolheu o pecador. Amém? A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Deus odeia também o pecador, porque ele não vai salvar. Mas como a gente não sabe quem ele vai salvar, não, a gente tem que amar todo mundo. Amém, não, irmão? A gente tem que amar, e tem que cuidar, e tem que estar perto. Mas o ambiente, quando eu digo ambiente, não é só aqui nessa nave, não. O ambiente é na casa, no circulado, no trabalho. A pessoa que se sente acolhida, tem uma amiga de Raquel que a gente está evangelizando, que ela fala assim para a Raquel, ei, quero. Mas eu falei, eu preciso. Ela, não, você me dá alegria. Ah, mas eu não consigo ser como deveria. Mas eu tenho, eu também tive minhas dificuldades. Assim, pastor, esse discurso é permissivo, não? Não, não é. Porque você pode ver, Jesus nunca deu dura, nunca Jesus deu uma dura, a não ser hipócrita. Jesus só dava dura em hipócrita. Jesus não dava dura em a pessoa que arrependia, que estava chegando perto, você percebeu isso? Pode ler a Bíblia, você vai ver. Jesus dava dura em religioso, hipócrita, que chegava pisando na... É. Eu ia concentrar, eu ia concentrar com esse olhar de Deus. Vamos lá. Então, família saudável, relacionamentos sarados. Amém, irmão? Ambiente de aceitação e acolhimento. 6. Amém? Amém. O ambiente aqui não é um ambiente físico, não, ok, irmãos? Amém? É um ambiente psicológico, é um ambiente que a gente tem como igreja. Identificação com as causas sociais. Importantíssimo. Né? Nós já temos nossos projetos, nossos programas, e queremos, em nome de Jesus, ampliá-los. Nós temos a doação das crianças. Por ano... Eu não sabia que isso ia acontecer. Por ano, a gente já doa uma quantidade significativa de alimentos. Né? Pelas minhas contas, nós temos de uma tonelada de alimentos, nós doamos por ano. Tudo comprado, novinho. Né? Vocês já fizeram compras uma vez, né? De fio dental até para as crianças é importante. Só que a gente quer ampliar isso. Estou pensando em te orar para poder ver com o pastor Mel, que ele já tem um centro de recuperação, para ver como a gente pode ajudar lá também. Abrir em várias frentes. Tem que servir. E quanto mais a gente dá, mais Deus dá, irmãos. Não é negócio de não vou dar porque eu não tenho, não. A gente não tem, aí a gente dá que Deus ainda dá mais, tem que dar mais ainda se você precisa. Amém ou não, amado? Tem um projeto de turno oposto, que não vou ter esse nome, que é meio negativo, né? Mas as crianças que estudam de manhã, a gente montar uma escola de aqui, à tarde, começar com um projeto piloto com poucas crianças, para receberem auxílio acadêmico, ou seja, auxílio nos deveres. Eu quero que a gente ponha aula de balé e jiu-jitsu, balé para meninas, jiu-jitsu para os meninos, e a gente alimente eles também. Pelo menos duas refeições, quando chega e quando sai. Então vamos começar com um projeto piloto, aí estou orando por isso, a gente vai adiante. Mas o que a gente tem que fazer é não ignorar a responsabilidade social que a igreja tem. A Bíblia diz, fazer o bem a todos, principalmente a família da fé. Por que ele falou isso? Tem gente que usa isso para não fazer bem a outros que não sejam cristãos, mas não foi o que o texto disse. O texto diz fazer o bem a todos. Identificação com as causas sociais, espiritualidade integral. Esse é um dos temas que eu mais gosto aí. Acho que fecha aí. Espiritualidade integral é o quê? Tudo na sua vida deve ser espiritual. Não dá para ser espiritual só domingo de noite. Não dá para ser espiritual só na hora do discipulado, ou na hora do culto do lar. Não. Tudo, tudo. Eu acordo com minha casa, com minha esposa, com meus filhos, com minha família, com os meus colegas de trabalho. Não, na hora que eu for fazer minhas contas, trabalhar o que é legal, o que não é legal, sempre, em tudo. É você pegar aquilo que a gente aprendeu errado, que só precisa ser espiritual domingo de noite, domingo de manhã, e espalhar isso pela sua vida. Amém? Então é que está essa espiritualidade integral. Amém, amados? Claro que está. Por favor, pergunte, comente. Eu só estou traduzindo alguns temas, porque temos trabalhado bastante isso, né? Esses temas de forma formal. Rede Ministério. Eu vou citar alguns, porque a gente vai, claro, trabalhar todos eles aí. E nós vamos ver... Ai... Rede Ministérios como exemplo, ok? Então, os ministérios, eles têm um intuito de promover que a igreja exerça da melhor forma os seus dons. Então, vamos olhar, por exemplo, o Ministério de Música, ok? Visão. Glorificar a Deus através da liturgia, arte e música, teologicamente bíblica, isso é muito importante, ok? Então, assim, o que é liturgia? Vindo a palavra latina, chama liturgon, que é serviço. Então, serviço no culto, a gente convencionou chamar na igreja liturgia. Então, todo o momento que há uma liturgia, seja no grupo caseiro, seja aqui, seja no evento, então, ministério de música, por que não é ministério de louvor e adoração, como muitas igrejas falam? Porque nada contra, assim, quem fala assim, ok? Nada contra. Mas é uma nomenclatura que tende muito a erro. Porque assim, o louvor e a adoração deve ser com todos os ministérios, com todos os irmãos. Então, o ministério de música não é que seja uma forma menos espiritual, mais técnica. Mas até porque a função deles é pegar essa espiritualidade que já vivemos, já buscamos viver, ok? E representar isso, não é apresentar, ok? Representar isso através do ministério organizado. Ok? Então é glorificação de Deus através da liturgia, arte e música, teologicamente bíblicos. Ok? Então, não é porque a música é legal, porque um monte de igreja está cantando que a gente vai cantar. Até teve música que eu parei com os irmãos, sentei com eles e falei, amado, vamos ter que mudar a letra. Por exemplo, tem uma que diz assim, não sei se eu vou lembrar agora, que diz: desesperado estou em ti, eu queria me desesperar, né? Novamente me desesperar, uma coisa assim. Aí eu mudei para em ti esperar. Porque em Deus eu não me desespero, em Deus eu espero. Então eu parei com os irmãos, sentei, eles são super submissos, foi tudo tranquilo e a gente mudou a letra. Tem que ter cuidado, por exemplo, às vezes não é mudar a letra, mas é explicar a letra. Tem uma música que canta aquela Jeová, é Jeová. Só que cantado de um jeito, só que a pessoa vê aquilo e ela não sabe direito o que está falando, tem que ensinar na hora. Por exemplo, vai cantar Hosana. Aí o cara foi no dia. Essa história eu inventei, mas é bem interessante. O cara chegou no culto um dia, né? Foi bem no tempo dos atentados, 12 de setembro, e aí estava cantando a música. Hosana! Aí o cara disse, Osama? Osama? Aqui é muçulmano, é? Engraçado essa piadinha. Porque o cara cantando Hosana. O cara, Hosana? Osama? Osama? Osama Bin Laden? Aqui é o muçulmano? Você que era cristão. Então assim, só falar a palavra hebraica que o povo não entende, fala e explica. Não é? Shekinah, Shekinah de Deus. Cheque o que mesmo? Shekinah, Shekinah. Aí ele pega no celular para ver o que é que esse negócio desse Shekinah. A música de Sérgio Lopes mesmo. Não tem problema. Né? Minha mãe pediu quando eu colocava, nós estamos cantando. É Yeshua. Pois é. E aí eu não sei falar. Por exemplo, imagine alguém. Aí, por exemplo, um cara descrente que era do candomblé para ter tambor. Né? Uga, buga, uga. Aí chega aqui. Aí vamos adorar o Senhor, vamos adorar Yeshua, Yeshua. O cara, Yeshua? Eu saí de lá do terreiro para adorar Yeshua. Vou adorar Yeshua aqui, que negócio é esse? Pois é, muito parece. Na verdade, assim, ó, minha mãe, ela foi da Umbanda. E a gente conheceu muito tempo atrás, não tinha? Era moleque quando se conheceu. E justamente com a música de Kleber Lucas. Eu vou rapar meu pai, aquela música. Canta todos os trechos. Ela se assustou porque Yeshua, ela disse que nome feio. Não é? Então, para. Talvez tenha alguém aqui que vá participar do Ministério de Louvor, fique com esse cuidado, ok? Então, Ministério de Música. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, ok? Missão: glorificar a Deus desenvolvendo através da comunicação musical uma consciência da verdadeira adoração na integralidade da vida. Então, o Ministério de Louvor, ele ensina a igreja, ele tem um papel didático também, de ensinar a igreja que a adoração é a vida. Você vai ver aqui, muitas vezes, Vigiana falar, Marcelo falar, olha, adoração não é esse momento só. Aqui é um momento onde nós adoramos juntos, onde nós celebramos juntos, mas aqui a gente vai celebrar a adoração que fica na sua casa. Amém, irmãos? Então, isso é importantíssimo, ok? Atividade: preparar e ministrar o louvor congregacional, capacitar equipes de louvor, ok? Treinar, reunião de oração, ensaios, oficinas, clínicas de louvor, que são momentos que a gente vai tratar assuntos específicos, ok? Às vezes, é uma direção que você usa o pastor, às vezes a necessidade da equipe de música, que chega e diz, olha, a gente está com dificuldade de tal hora, pode ser espiritual, forte, vai lá, lavar roupa suja, a gente está com retiro, a gente fazia isso muito salvador. Aí cuidava, tratava, orava, ministrava, e a galera voltava tinindo. Pelo menos quando voltava tinindo, voltava pelo menos sabendo o que era para fazer, né? Quando eu vejo essa clínica de louvor, já pensei assim, musicoterapia. Que é uma explicada, né? Congressos, seminários e retiros. Nossos princípios. Seria do Ministério de Música, né? A Deus toda glória, saúde doutrinária e teológica. Excelência nas atividades, vida de devoção e fervor. Isso aí é fundamental. Aí tem os outros ministérios, ok? Ministério de dança, você pode dar uma lida aí depois, ok? Ministério de dança, ministério de intercessão, esse é importantíssimo, ok? Ministério de ação social, ministério de jovens, glória. Tá chegando. Ministério de casais, glória, também está chegando. Ministério de mulheres, já temos o ministério com homens também, que não está aí. Ministério de adolescentes, está chegando, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ministério de crianças, vida novinha. Então você vai ver aí tudo, ok? Vamos começar os nossos propósitos hoje, ok? Então a gente vê se a gente termina já esse material na semana que vem. É um material importante também para quem vai batizar. Meus irmãos que vão batizar que não vieram, eu vou ter que dar um intensivo para eles. Página 9. Se tiver alguma dúvida sobre os ministérios, você vai ler durante a semana. Você traz na aula que vem, ok? Para a gente poder conversar. Amém, amados? 5. Nossos propósitos. A Vida Nova busca a cada dia desenvolver uma estrutura que priorize os relacionamentos. Irmãos, a estrutura da igreja, ela não pode priorizar as reuniões, ela tem que priorizar os relacionamentos. Quando a gente prioriza as reuniões, a gente afasta as pessoas. Aí fica um teatro. Ou pode ficar um teatro. Então a ideia é promover os relacionamentos. Tudo que a gente faz, promovendo os relacionamentos e o equilíbrio dos fundamentos bíblicos na vida dos membros. As irmãs estão ali na cozinha, cortando o quiabo, cortando o pimentão e coisa e tal. A irmã vai e fala, ô irmã, eu estava querendo ficar com vocês, porque vocês estão novos aqui na fé, e eu queria saber uma coisa, tal coisa assim, assim, ponte, tal coisa assim, como é que faz? Aí as irmãs com muito carinho, muito amor, né? Olha, isso assim a gente tem esse cuidado, assim que a Bíblia ensina, é assim que a gente faz. Amém, irmãos? Agora isso acontece quando a gente está junto. É por isso que eu digo, o núcleo, a gente tem... Cuidado que tem agulha aqui, viu, só, para não pegar nada. O núcleo, tem outra aqui. O núcleo, a gente tem que fazer o possível para poder ter aquele tempo depois do núcleo, não é? Aquele tempo depois é muito importante. Porque ali a gente vai... Tá, a gente vai estar junto, a gente vai estar convivendo, é informal. Amém, amados? Amém ou não? Os fundamentos bíblicos na vida dos membros, tendo como propósito, olha os 5 aí, adorar, integrar, crescer, proclamar e servir. Infelizmente, eu espero que você está com melhor qualidade, mas você tem esses pictogramas na internet, e tem ali também naquele quadrinho, a gente vai até botar uma moldura lá na frente. Adorar, adoração. Todo mundo comigo, amém ou não? Direcionar pessoas a se tornarem adoradores, desenvolvendo na integralidade das suas vidas um estilo que glorifique a Deus. Amém, irmão? Isso é sonho de qualquer crente, não é, André? Você passar o dia, botar a cabeça para você de noite e falar, ô, Deus, obrigado, porque eu me sustei para poder ter um dia que te adorar. Não é? Mesmo compreendendo que a adoração é tudo aquilo que fazemos para agradar e glorificar a Deus, também cremos que a música, a dança, qualquer outro tipo de expressão artística e litúrgica são excelentes formas de introduzirem didaticamente às pessoas um processo que as estimule a se relacionarem com Deus. Então, assim, a adoração é a vida. Mas é claro que o momento de música, de dança, de qualquer situação de arte, a pessoa também vai ter como se fosse cristalizado aquele momento. É didático, a gente ensina, por exemplo, todos vocês devem ver a palavra de Deus, amém? Amém. Mas a minha pregação e a pregação de vocês, entre vocês, não tem estimulado vocês viverem uma vida de palavra? Amém? Então a gente deve ver uma vida de palavra e a pregação estimula essa vida de palavra, não é assim? Então a gente deve ver uma vida de adoração e os momentos da liturgia de adoração também vão estimular nossa vida de adoração. Amém, amados? Então é simples assim. Exatamente. Quando pensamos em adoração, sempre nos lembramos de música. É verdade que ela faz parte desse contexto, mas a adoração vai além das músicas que cantamos. Ela diz respeito ao senhorio de Deus em nossas vidas e aponta para expressões de amor e entrega pessoal. Adoração e amor não se veem. O que aparece é seu resultado exterior revelados nas atitudes diárias. Isso acontece muitas vezes com expressões comportamentais. No mesmo momento, um dança, o outro se ajoelha, um canta, o outro chora, um levanta a mão, o outro as cruza. No entanto, quando adoram, todos amam, todos se expressam, todos oferecem sacrifício a Deus, ok? A ideia que nós temos tentado ensinar sobre adoração é que a adoração litúrgica, ela é um reflexo da vida que a gente tem com o Senhor. Quantas vezes, né? Às vezes vem uma pessoa assim, chorando, eu acho lindo a pessoa chorando no louvor, mas às vezes a gente que acompanha, ou discipula, ou introduziu a pessoa ao evangelho, a pessoa às vezes não tem nada que, a não ser aquele momento. O momento mais espiritual dela é o momento de música na igreja. Então não se engane. Às vezes a pessoa está sentadinha assim, né? Extremamente concentrada ali e está muito mais adorando do que... Então, às vezes também quem está gritando e cantando está adorando mais do que está sentado. Então não adianta estereotipar. Ou julgar. Então você adora o Senhor. Tem uma coisa, você tem muito cuidado. Quando o dirigente de louvor diz assim, Tem momentos que isso é próprio, mas não é o padrão da vida nova. Por exemplo, você diz assim, olha, não se importe com quem está do seu lado, não. Sua adoração é você e Deus. Fique totalmente à vontade. Não é assim. Você fica totalmente à vontade no seu quarto. Porque se você me vê totalmente à vontade adorando, não ia dar certo fazer aqui no meio do povo. Entendeu? Então, você, se é um momento de louvor congregacional, eu não importo sim com quem está do meu lado, porque estamos em comunidade, ok? Então, assim, não é que na vida nova a gente trava a adoração do povo, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas peraí, o cara quer rodopiar, pelo menos tenha cuidado para não bater ninguém, não é não, irmão? Não é não? Então, vamos ter esse cuidado. E assim, sempre você vai ver no momento de retiro, de acampamento, de vigília, a gente fica mais à vontade. Quando tem só os crentes ali, isso é desde a igreja primitiva. Paulo diz na carta aos Coríntios, quando tem algum descrente no meio de vocês, tenham mais cuidado na forma de expressar a adoração de vocês. É o que Paulo fala, irmãos? Não é assim? Paulo diz muito claramente com Coríntios, tem um descrente no meio de vocês, vocês têm que ter mais responsabilidade com que vocês, até onde vocês vão na liberdade que vocês têm. Amém? Isso é amor, é fazê-lo com a igreja de Jesus. Amém, amados? Então, estamos aqui no... Acabamos os parágrafos? Acabamos. Agora é a adoração. A adoração não é dirigida a semelhantes, como no caso do louvor, que pode ser direcionado a pessoas. Ok? Há uma diferença. Louvor é falar bem, falar verdades que louvam, que honram, que engrandecem alguém. Pode ser uma pessoa, inclusive. Às vezes eu falo louvores à minha esposa. São elogios. Agora, a Deus falamos louvores também, mas só a Deus adoramos. Adoração não é o que Thales diz, não, viu, gente? Adoração é louvor que tem de direito, não. Adoração é... Tem várias interpretações, mas ele fala num dos discos dele que aleluia é louvor a quem de direito. Não, aleluia é glória a Deus. Ok? Amém? Em hebraico, claramente. Aleluia é glória a Deus. Tá? Adoração é uma rendição, é uma entrega. Adoração é uma entrega. Adoração é confiar-se totalmente. Amém, amado? Amém. Amém ou não? Então, nos momentos de adoração, isso é muito comum, mas isso tem que ser esticado, espalhado para a nossa vida toda. Amém ou não? Senão é a apresentação que a gente faz aqui, principalmente quando está naquelas músicas, né? Abra mão dos meus sonhos. Eu não acho que a gente deve tirar uma música como aquela, mas a gente deve ter a consciência que está cantando. Né? Alguém já disse que os crentes, hoje, os crentes, eles mentem mais cantando do que no dia a dia. Você viu o que eu falei? Os crentes hoje, é que nem o pecado é assim também. A gente começa a tirar ele do carretel, depois a gente se prende todo, tá vendo? Então, aqui, a adoração, ela é essa entrega que a gente faz durante nossa vida em qualquer momento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, o louvor é um dito de glória, um dito de honra a alguém. Isso faz a Deus também. Mas a adoração é algo só a Deus. Qualquer adoração que eu faça que não seja a Deus é idolatria. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, tem gente que vai para show e gosta em vez... Eu não tenho nada contra show gospel, não. Eu tenho contra a tietagem. Porque o cara, em vez de adorar a Deus, adora o artista. Então, assim, peraí. Eu posso aplaudir a Deus ali. Agora, eu tenho que ter cuidado a quem eu tô, a quem está direcionando a minha admiração. Minha admiração está indo para quem? Naquele momento. Eu posso admirá-la como músico? Posso. Acho massa o som dele. Mas adorar é me render e me entregar àquele que está recebendo a minha adoração. Ok? Vamos lá. Porque assim, por exemplo, a gente pode aplaudir numa apresentação de teatro, é um louvor, mas se render, né, sem ter um frenesi porque todo mundo está ali, isso não é bíblico, né, a gente deve, e eu vejo muitos artistas sérios que quando alguém faz isso, eles me dão um carão. Espera aí, que negócio é esse? Sou irmão que nem você, rapaz, para com isso. Vamos lá? Quem fala muito sobre isso é o Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos. Pode ouvir aí na internet, aí você vai aprender muito. Adoração não é dirigida a semelhantes, como no caso do louvor, que pode ser direcionado a pessoas. Adoração só pode ser oferecida a Deus. Portanto, podemos dizer que ela significa, entre outras coisas, prostração, segundo Crônicas. Inclusive, worship, né, em inglês, é prostrar. É, então, a segunda Crônicas 29:30, Apocalipse 5:14. Admiração, Salmos 84. Fé, Mateus 28:17. Gratidão, Gênesis 24:26. Sacrifício, Gênesis 22:5. Romanos 12:1. Mateus 25:27-40. Em resumo, a adoração acontece no coração e se reflete em tudo o que fazemos. Amém ou não, queridos? Quando essa prática é realidade, nossas vidas passam a ser uma canção a Deus, que todos que nos cercam podem ouvir. Eu acho lindo isso. Amém, irmão? Quando sua vida adora de verdade a Deus, quem está em volta percebe esse som maravilhoso que sai da sua vida. Desenvolvimento prático do propósito adorar. Celebrações congregacionais. Então, essa adoração que deve ter na sua vida, ela vai para uma prática congregacional. Aí, culto alegre e festivo. É sair do chão mesmo. É festa, né? É adoração com alegria, com efusão. Irmãos, olha para o Salmo. Davi se soltava tanto na adoração que ele estola, é um plano comprido que vai sobre o corpo. Ele pulou tanto, que apareceu até a cirola. Desculpe o termo, irmã. Tudo bem, você podia ter mais cuidado para não aparecer. Mas você vê que Deus não recriminou. Não é que a gente vai ficar dançando para mostrar a roupa íntima. Amém, irmão? Somos maduros, amém? Amém? Mas a mulher dele podia falar assim: meu bem, olha, foi tão lindo você adorando ao nosso Senhor, que maravilha. Olha, eu mesmo fiquei daqui da janela cheia de alegria adorando aqui também. Agora, vou fazer uma pistola mais justinha em você para não ficar mais assim. Ela podia falar com carinho, mas ela não. Ela olhou para aquele exagero e disse: que exagero, como um rei sem vergonha e sem pejo se mostra diante das servas. Aí o que aconteceu nela? Ficou estéril, na hora. Então, irmãos, vamos ser mais livres e vamos julgar menos. Amém? Claro, o critério de julgamento é a palavra. Amém ou não? Amém? Então, o critério de julgamento é a palavra. E a adoração congregacional, ela deve sim respeitar o momento. Eu não abro mão disso. A gente diz: ah, adoração extravagante, vamos todo mundo, vamos lá, vamos adorar. O cara tira a camisa, começa a rodar, é pra Deus. Poxa, não sei. Adoração extravagante, o cara se joga em cima das moças e fica: não, gente, não. Isso não é nada extravagante, não. Eu quero ver a vida dele como é, ser extravagante assim também. Ok? Então, Paulo fala com isso muito claramente sobre a ordem no culto. A gente tem que ter sensibilidade quem está ali. Ok? Para administrar como é que é isso. Ok ou não, irmão? Também ou não? Então, é cultos alegres e festivos, sim. Música de conteúdo teologicamente bíblico. Mensagem instrutiva e ilustrada. Disciplina e organização. Consciência de temor e honra a Deus. Num ambiente de acolhimento e celebração. Sensível ao sem igreja. Irmãos. Oh, meu Deus. Ó. É traquinagem assim mesmo, gente, assim mesmo. Papai perto. Ó, presta atenção nessa última parte, ó. Diz assim, ó. Um ambiente de acolhimento e celebração. Sensível ao sem igreja. Copiou aí? O que é sensível sem igreja? Você não pode cantar, como eu falei, qualquer coisa, sem que você cuide, sem que você zele do que você está falando. Então tem que ser sensível o que é sem igreja. Ok? Se a igreja generalizou e descrente, desviado, quem não entende a terminologia evangelical, tá tudo aí. A gente tem que ter sensibilidade, porque é um momento de acolhimento também, ok? Das pessoas que estão chegando. Amém? Os louvores devem também ensinar a palavra. Lutero, ele compôs milhares de canções, e ele dizia: mais vale uma música, um hino, do que mil sermões. Porque o sermão, a mulher não fica lá lavando o prato falando: glória a Deus. Aí fica a mulher lavando o prato: é 1 Coríntios 5, o pastor pregou hoje, o tópico primeiro foi tal, o tópico segundo foi tal. Não! A mulher está lá lavando o prato e diz: oh, quão formoso é rei do universo. Então a canção, ela tem que ser didática. Amém, amados? Na semana que vem a gente vai continuar o propósito. A gente vai continuar o propósito integrar, que é comunhão, 5.2, ok? Espero que na semana que vem também nós já terminemos esse módulo, que é o primeiro módulo de filosofia ministerial. É claro que eu estou falando de forma bem resumida, não é? Bem resumida, mas você pode perguntas, pode inclusive mandar perguntas pelo site, ok? Tem uma parte de comentários, você pode colocar lá a sua pergunta para a gente poder responder a tempo, ok? Amém? Então, leve sua apostila, estude, por favor, traga questões para a gente poder desenvolver, para você conhecer melhor a sua igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua misericórdia, tua graça, tua palavra. Em nome de Jesus, possamos crescer nela e possamos aplicá-la. E possamos ser uma igreja, de fato, que o Senhor considera igreja. Relevante, que vive segundo tua vontade, preparando a tua noiva para o teu grande dia. Em nome de Jesus, dá o temor e reverência necessários para que a gente possa ser introduzidos nesse mistério maravilhoso que é ser a tua noiva. E uma vez que o Senhor já nos colocou no teu corpo, o teu espírito nos colocou no teu corpo, nós possamos agir de acordo com isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, você pode tomar uma